Querida família de luz, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem seu like. Gratidão. Saudações, família terráquea. Não há técnica mais eficaz do que você estar consciente no decorrer do seu dia, para que você esteja consciente no plano astral, quando seu corpo físico dorme. Então, queridos irmãos, a preparação para que vocês nos encontrem aqui no astral, muitas vezes conversamos com vocês e já passamos essas informações por meio do astral, dizendo: irmãos, cuidem da energia de vocês durante todo o dia. Irmãos, limpem os campos eletromagnéticos de vocês durante o dia. Irmãos, ao acordar, pensem em algo positivo. Em algo que vocês possam agradecer, para elevar a energia e a vibração de vocês. Dizemos isso repetidamente aqui no astral, para que vocês possam, assim, interiorizar essas informações. Mas, muitas vezes, com o ego mais forte dessa roupagem humana, ao acordarem, vocês se esquecem totalmente. E este robô humano, que é tão forte e repetitivo, leva vocês ao sono profundo novamente. Um sono profundo acordado. Então, quando abrem os olhos, é o momento em que precisam estar mais atentos. Quando abrem os olhos pela manhã, normalmente, é quando vocês entram em sono profundo, queridos irmãos. A maior parte dos terráqueos, a maior parte da civilização terrena, passa por isso, inclusive, com algumas manobras das sombras do governo oculto, que incluem dentro da tecnologia de vocês facilidades para que vocês continuem neste sono profundo, emanando informações via rádio, via televisão, via internet. E tudo que vocês entram em contato hoje, até mesmo alimentos, sons e cheiros, tudo isso, queridos irmãos, tem que ter cuidado, pois quando estão dormindo, aceitam essas informações inconscientemente e momentaneamente. Então, o primeiro passo é vocês acordarem e se conectarem à espiritualidade. Se conectarem ao Mestre Jesus. Se conectarem ao todo. Se conectarem à luz divina que habita dentro de vocês. E a partir daí, perceberem cada movimento de vocês, entendendo o que estão desenvolvendo no dia de vocês. Quando se levantarem da cama, se observem levantando. E sintam colocarem os pés no chão, sintam se o chão está gelado. Ou se vocês calçaram o chinelo. Se o corpo físico ainda está sonolento ou cansado. Que vocês possam pegar na escova de dente e olhar para vocês, entendendo o que estão fazendo. O segredo é estarem totalmente presentes em tudo o que fizerem no dia a dia. Com foco no aqui e agora. E não com sua mente presa no passado. Ou presa no futuro. Se auto-percebam. Estão percebendo o quanto estão agressivos? O quanto estão raivosos? O quanto estão intolerantes? O quanto estão impacientes? O quanto estão desistindo facilmente das coisas? Sim, queridos irmãos, isso faz parte de todo ataque energético e espiritual que vocês sofrem diariamente. Todo ataque para que o sono continue profundo e para que vocês não despertem para a maior realidade, que é o além, a luz, a evolução, a expansão da consciência, a nova era de regeneração, que está chegando. Irmãos, é hora de acordarem, é hora de vocês acordarem de verdade, para ajudarem outras consciências a acordarem. Acordar é estar com sua consciência no momento presente. Ter consciência de tudo o que faz é estar no controle da sua vida. Isso não pode se perder. Isso também faz parte do propósito de vocês. Então, quando virem alguma imagem que diminui o que as sombras estão tentando forte, ultimamente, diminuir a vibração ou o campo eletromagnético da humanidade, que vocês saiam dessa vibração, modificando o pensamento. Que vocês possam estar mais atentos, percebendo os pensamentos que não são de vocês. Vocês não são os pensamentos de vocês. Vocês não são essa roupagem humana. Vocês são muito além disso. Vocês são o amor, em forma humana, vivenciando essa experiência aqui na Terra. Saudações. Fiquem em paz, na paz da família cósmica universal. Eu sou seu irmão das estrelas. Não perca a confiança. Nenhuma tempestade será eterna. Tudo passa. O sol da esperança ressurge. E Jesus segue a lhe sustentar. Coragem. O desânimo jamais será a melhor saída. Tende fé. E prossegue a perseverar. Lembrando que a renovação começa em seu íntimo. Não desiste de lutar pelo seu crescimento espiritual. E não tema os desafios da estrada. Jesus irá lhe fortalecer. Confia nele. E segue adiante. A luz guiará os seus passos. E nada lhe faltará. Portanto, acalme-se. E mesmo diante das maiores provas, não abrace o desespero, mas sim a oração e confiança. É nela que encontrará a paz e o equilíbrio, que sempre te fortalece. E compreenderá que pode sim vencer o sofrimento e chegar a novos horizontes. Jamais estará desamparado. Eis o convite do Mestre: vinde a mim. Não tarde a buscar o amor e a luz que está dentro de você. A luz que te guia trará o discernimento para você analisar a sua conduta perante a vida. E também lhe dará a esperança de dias melhores. Persevere. Porque um novo amanhecer lhe aguarda. E Jesus estará ao seu lado sempre.